sopros novos no casamento, como se fosse normal que um celibatário tentasse instruir ao casal. Padre, foda-se a sua água com farinha, uma porrinha, vá comer seu coroinha. Chega dessa sua ladainha. Claro que todos queremos o bem, mas eu não tomo ordens de ninguém que queima gênios e artistas por besteira, que assassinou mulheres na fogueira. Pra mim, um padre não tem nada de sagrado. Enfie essa sua saia no rabo. Padre, deixa o povo usar camisinha. Que morrinha, vá chupar seu coroinha. Cuida da sua vida e eu da minha. Seu Deus morreu e você está na linha. Padre, vá roubar biscoitos na cozinha. Tentar pegar no pau do filho da vizinha. Que ele dizia muito, até mesmo na hora da celebração litúrgica, ali ao redor do altar, na hora da paz de Cristo, da confraternização, ele falava isso no nosso ouvido, por baixo da casula dele, ele colocava a mão nas nossas genitárias, não só na minha, como de outras pessoas que eu sei,